e de plástico, farofa de areia, macarrão de Rafael e óleo de candeia. Bife de plástico, farofa de areia, macarrão de Rafael e óleo de candeia. Última vez que comi carne foi em abril, agora estou comendo picadinho em Chernobyl. Última vez que comi carne foi em abril, agora estou comendo picadinho em Chernobyl. Bife de plástico, farofa de areia, macarrão de Rafael, alho e óleo de candeia. Bife de plástico, farofa de areia, macarrão de Rafael, alho e óleo de candeia. Fui convidado a tomar sopa na Maria, no lugar do osso ela usou radiografia. Fui convidado a tomar sopa na Maria, no lugar do osso ela usou radiografia. Bife de plástico, farofa de areia, macarrão de Rafael, alho e óleo de candeia. Bife de plástico, farofa de areia, macarrão de Rafael, alho e óleo de candeia. Esta situação deixa todos à míngua, ovo só come carne quando morde a língua. Esta situação deixa todos à míngua, ovo só come carne quando morde a língua. Bife de plástico, farofa de areia, macarrão de Rafael, alho e óleo de candeia. Bife de plástico, farofa de areia, macarrão de Rafael, alho e óleo de candeia.